A empresa Flor de Lis Imóveis Limitada assinou nesta terça-feira, 4 de setembro, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais, por meio do qual se compromete a reparar, de modo integral, dano ambiental causado pelo desmatamento no imóvel conhecido como Fábrica Ferreira Guimarães, em Juiz de Fora. O acordo contempla 16 cláusulas, com a previsão de investimentos que deverão ser feitos pela Flor de Lis, visando a reparação de danos ambientais ocorridos em virtude de desmatamento em área de preservação permanente às margens do córrego São Pedro, ocorrido em maio de 2015. Um dos principais pontos do TAC é a doação ao município de imóvel de 4 hectares de área de Mata Atlântica preservada, vizinho ao local onde ocorreu o desmatamento. O município ficará responsável por criar uma unidade de conservação, preservando assim área verde de grande importância para a cidade de Juiz de Fora, em região muito ocupada. A Flor de Lis deverá ainda recuperar todas as áreas de preservação permanente do imóvel e direcionar R$50 mil a uma organização não governamental que irá aplicar esse recurso em projetos ambientais na comarca. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.